dia, Brasil, pela cultura de Porto Alegre. Emissora de ondas curtas de 49, 35, aliás, 31 e 25 metros, né? Epa, tô aumentando a zona da emissora aí. Olha, meus amigos, você escreve pra nós, mas escreva ainda hoje para o programa Bom Dia Brasil com o Velho Gaudério, viu gente? Olha, escreva para o nosso programa que você vai ganhar um chaveiro de recordação da nossa emissora e do programa Bom Dia Brasil e o Velho Gaudério. Anote o endereço: Rádio Cultura, Porto Alegre, Morro Alto, Teresópolis. Programa Bom Dia Brasil com o Velho Gaudério, o amigão de vocês. Se você quer telefonar, tem o nosso código, olha. Código de Porto Alegre, o telefone é 0512. E o telefone é 33-33-8365, viu gente? 33-8365 para você participar do nosso programa. Bom dia, Brasil! Vai em frente! E nós vamos chegando no pedaço. Teixeirinha e Mary Terezinha. Deles, Desafio das Pertunas. Alô? Rádio Cultura, ondas curtas, 5 e 12. Minha fonte, vou fazer pergunta pro querido Teixeirinha. Tem que responder, me mando aqui pra Mary Terezinha. Me diga primeiramente o que é uma rainha. O que é uma rainha? Ainda não me apresentei. Pra responder as perguntas, pronto, estou aqui, cheguei. O que é uma rainha? Pergunta fácil, achei. Ela é a rainha, mais certa é a senhora do rei. É a senhora do rei, o Teixeirinha está certo. A caixa pergunta fácil, com outra agora eu te aperto. Sai a segunda pergunta, se tu errar eu conserto. Quero que tu me responda, o que é um deserto? O que é um deserto? Deserto é coisa esquisita, que divide muitas partes, como deve ser escrita. A praga de areia e água, a passagem a gente grita. E se para ser mais claro, é onde ninguém habita. Aonde ninguém habita, isso acerta é a verdade. Por isso o povo admira a sua mentalidade. Mas eu vou continuar, mesmo com curiosidade. Me responda, Teixeirinha, aonde nasce a saudade? Aonde nasce a saudade? A saudade é uma razão, mas eu vou ver se consigo me dar a distinção. A saudade é a distância e algo de nossa mão. Por isso a saudade nasce no meio do coração. No meio do coração, outra vez me respondeu. Insiste em novas perguntas, tu sempre me comoveu. O nosso rei é Jesus, diga onde ele nasceu. Diga também nesse verso, aonde Jesus morreu. Aonde Jesus morreu, tua pergunta, meu bem. Correspondendo à vontade, conforme a pergunta tem. Jesus Cristo, nosso rei, ele nasceu em Belém. Foi crucificado e morto, mas está em Jerusalém. Mais tarde em Jerusalém, me respondeste com claro. Pela destreza da ideia, pela vergonha da face. Hoje te escutar mais, e ali tanto me passe. Então me digas agora, como é que a água nasce? Como é que a água nasce? Respondo sem vacilar, a água é indispensável. Pra mil coisas de me usar, nasce do peito da terra. Sobe com a luz pro céu e depois torna a voltar. E depois torna a voltar, respondeu bem e com sorte. Outra pergunta difícil, responda que tu é forte. Os quatro pontos cagais, oeste, leste, sul e norte. Diga como nasce a vida, também como nasce a morte. Também como nasce a morte, também como a vida, as duas nunca nasceram. Escute, minha querida, a definição das duas é uma história comprida. A vida é uma chegada e a morte é uma partida. A morte é uma partida, a vida é uma chegada. Nota 10 respondeu certo, sem cheirinho é uma parada. Me pergunto o que eu não sei, me responda tudo ou nada. Aonde é o paraíso que o Adão fez a morada? E o Adão fez a morada. Rádio Cultura, ondas curtas, 5 e 19. Agora é só tiroar, vai chegar os curicais. Vão querer saber o resto, não voltaremos jamais. A noite é que se liberte, quando apaga os capitais. Zé Adão, o velho Galdério, continua apresentando na Rádio Cultura de Porto Alegre. Bom dia, Brasil! Simbora, gente, bom em frente com o nosso programa Bom Dia, Brasil. Olha aí, daqui a pouco tu me olha como é que tá o leitão, Gilmar, né? Oh, e o nosso relógio lá tá velho aí, como é que tá, tia? Tá louco de ser fiel do primeira? Então tá bom. Vamos lá com mais música. Programa Bom Dia Brasil. Olha, um abraço, meus irmãos do Paraná, meus irmãos do Estadão do Paraná, que tem prestigiado a gente. Meus irmãos do nosso estado do Rio Grande do Sul, o pessoal amigo de Caçapava do Sul, São Lourenço do Sul, Jaguarão, Dom Pedrito. Um abraço para todos vocês, viu? Bom Dia Brasil, pela onda amiga da Rádio Cultura de Porto Alegre, traz o nosso saudoso Gildo Freitas. Deixa eu atender aqui o Luizinho de Santa Catarina, que pede só para ouvir. Que negrinha boa! Rádio Cultura, em Porto Alegre, 5h20.